Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Bem-vindos aqui a mais um Cá se Fazem, Cá se Tocam no FM da Boa Nova. E voltamos a uma banda que já nos é conhecida. Aliás, já esteve connosco duas vezes, esta é a terceira, embora já não falássemos desde janeiro de 2013. Já lá vai algum tempo. E, pois bem, esta semana temos em destaque The Weatherman. E, como vos habituamos sempre, temos alguém ligado ao projeto para falar. No caso, não podia deixar de ser, o Alexandre Monteiro, que se expôs uma vez mais a falar aqui à Boa Nova, agora no que diz respeito ao lançamento do novo disco Eyeglasses for the Masses. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Alexandre. Olá, viva! Ora bem, é um prazer falar consigo, já não falávamos há algum tempo, embora andássemos sempre aqui à procura de o que é que o Weatherman ia fazendo. Sendo que já falámos aqui dos anteriores álbuns, e o que nos, desde logo, queria marcar é que já não falávamos há cerca de 3 anos. Sim, foi na altura em que eu lancei o último disco. Exatamente, e a pergunta é precisamente essa. Este hiato de tempo é o tempo quanto basta, como na culinária, para que The Weatherman consiga ter cá fora um disco novo? Sim, eu acho que sim. Eu acho que nem é tempo a mais nem é tempo a menos. Uhum. De facto, o espaçamento entre os meus discos tem sido mais ou menos esse. Entre 2 a 3 anos. Acho que é o timing ideal. Yes. E isso tem muito a ver, eventualmente, com outras atribuições que tem, claro, naturalmente, mas também com o seu próprio, a maneira de ser do seu próprio processo criativo, tendo em conta que The Weatherman, basicamente, deve-se à pessoa do Alexandre Bandeiro. Sim, claro. É natural que eu tenha o meu próprio ritmo de trabalho, não é? É um facto que eu acho que se uma banda passar demasiado tempo sem dar notícias, acho que isso também não é bom, não é? Tendo em conta as vicissitudes que se passa a quem hoje produz música em Portugal, não é? Às vezes pode levar mesmo ao esquecimento do ponto de vista de que já eventualmente desapareceu. Não é o caso do Weatherman, porque de algum modo vai alimentando até nas redes sociais a maneira de estar presente junto daqueles que são os seus, usemos o termo, fãs. Tem a noção de que com a saída deste disco de facto havia pessoas à espera de um novo trabalho? Sim, eu tenho noção de que há gente interessada na música que eu faço, assim. Às vezes eu sinto isso, se calhar não da forma mais normal, sei lá, mas até se calhar é quando menos espero que vou recebendo algum feedback de pessoas. E sim, embora tenha a noção de que não seja um projeto assim muito popular, entre aspas, não é? Eu tenho noção de que há pessoas por aí que estão interessadas naquilo que eu faço, sim. Isso se calhar tem a ver com o facto, em parte, de ser um som dentro da pop que mais ninguém está a fazer em Portugal, acho eu. We can't afford to be just friends, because you make my mind transcend, and it's never gonna end. Can't afford to kill the pain, just because you don't know if you feel the same. Why can't we be together? Why can't it be forever? What you get, where did all the magic go? Is it stuck on some black hole? Why can't we be together? Why can't it be forever? Love and love. Why can't we be together? Recentemente vem encetar um caminho que é difícil, naturalmente, que é andar fora de portas, fora de portas, fora de Portugal. E andou mais pelo norte da Europa. Diga-me, essa sua opção tem a ver com aproveitar oportunidades que surgem ou de algum modo foi estruturando a sua vida de maneira que consiga ter essa disponibilidade? Sim, eu acho que isso sempre foi um objetivo, desde há muitos anos atrás, em que eu comecei a compor em inglês também. Eu acho que isso, de facto, sempre me direcionei um pouco para isso. Ou seja, eu sempre tive o objetivo, entre aspas, de que pudesse mostrar a minha música a outros públicos lá fora. E já agora, procurar saber, uma vez que não falámos desde então, como é que correu essa recepção, países como a Holanda, a Bélgica, a Alemanha? Eu acho que foi muito positivo até, porque, assim, ao primeiro impacto, as pessoas têm um pouco a tendência para estranhar o facto de haver uma banda em Portugal a fazer este tipo de música, porque normalmente as pessoas associam Portugal a fado, não é? E pronto, acaba por ser uma coisa engraçada nós próprios termos a missão, entre aspas, de estarmos a quebrar as barreiras do público, de contrariar, entre aspas, as ideias feitas que as pessoas lá fora já têm acerca deste país. Aliás, a ideia que temos é que os nórdicos, e mais até acima, mais os escandinavos de Portugal, pouco mais sabem do que efetivamente o fado. O fado, pois é isso. Mas no fim de contas acabam por perceber e admitir que de facto se trata de boa música e que de facto é música genuína, não é? Acho que o primeiro passo é a estranheza, não é? Mas uma vez isso quebrado, acho que o caminho fica completamente livre. Não seria mais lógico, isto é a pergunta de quem está de fora, que tivesse iniciado por países, até por uma questão territorial, aqui a Espanha, a própria França, enfim, onde já andaram bandas como, dou exemplos apenas, The Gift, ou Legendary Tiger Man e os seus Ray Gun, que de algum modo já abriram portas, do que ir para mercados onde, como disse, são frequentados apenas pelo circuito do fado? Ora bem, eu não acho que sejam mercados que sejam propriamente frequentadores do fado só, não é? Aliás, eu acho que os países do norte da Europa, acho que culturalmente estão muito mais avançados do que os do sul. Uhum. E de facto eu noto muito mais abertura até às vezes de pessoas lá para ouvir coisas diferentes e acima de tudo acho que existe uma bagagem cultural muito superior. Uhum. E também existe, podemos dizê-lo, uma capacidade económica de ir a espetáculos, que infelizmente é o Sul hoje está aquém de poder fazer, não é? Sim, nesse aspecto é uma diferença abismal mesmo. Mas o facto de nós termos escolhido esses países, portanto, isso não foi propriamente uma escolha, porque pronto, isso teve a ver na altura com o facto de nós termos ido tocar ao festival ao Eurosonic, uhum, que é na Holanda, e a outro que se desenrola em Hamburgo, na Alemanha, que é o Reaper Band. E pronto, e nós decidimos começar pela Holanda, pela Bélgica e pela Alemanha, precisamente porque se abriram lá algumas portas. Exato. E o que é que queremos fazer? Os espetáculos são grandes montras, não é? Pronto, sim, estou a contar voltar também em breve. this endless state of war is an end. Hold me until this endless state of pain is through. Love is vital, so you can find it's kind of a thing. Love is vital, so you can find it's kind of a bliss. 'Cause that's what. Edimberto, na nossa conversa, mas podemos dizer que, em relação aos discos anteriores, há aqui diversas diferenças. Uma das quais, desde logo, a própria banda. Que circunstâncias levaram enfim, a incorporar novos elementos? E como é que está a banda agora, em termos já com alguma rodagem? Como é que está para, enfim, aquilo que está aqui vertido no disco? Sim. Ora bem, portanto, há uma coisa importante que aconteceu neste disco e que foi a primeira vez. Foi o seguinte, a banda que gravou no disco é exatamente a mesma que vai tocar em concerto. E pronto, isso no mínimo quer dizer que em concerto vamos conseguir reproduzir muito bem o som do disco. Eu acho que isso é. Mas de resto, a forma como encontrei estes músicos, pronto, isso foi completamente espontâneo e natural. E acho que, pronto, além de serem grandes músicos, eu acho que são os músicos ideais também para a som que eu estou a fazer. Sendo certo que, aliás, um deles, já apresentá-los, o Alexandre Almeida, veio a coproduzir o disco. Sim, foi fácil, enfim, de algum modo dividir, partilhar um processo que... Sim, neste caso foi muito fácil, não é? Porque, de facto, talvez... se trata de um músico com quem mais tenho afinidade, isto comparando com todos os que já passaram pelo projeto, não é? E por isso, de facto, digamos que a maior que o maior input a nível de som e de arranjos, especialmente a nível das guitarras elétricas, foi o Alexandre Almeida. Eu acho que este disco nunca teria soado assim. Pois bem, vamos então aqui apresentar os restantes músicos que consigo estão. Então, já apresentamos aqui o Alexandre Almeida, depois temos ainda o Nuno Melo no baixo. Sim, temos o Nuno Almeida na bateria. Sim. Enfim, são pessoas que de algum modo já os conhecíamos de outros projetos nacionais. E reporto-me aqui ao Zanibi, ao próprio Bandemónio, né? O Turbo Junkie, o Mundo Secreto, o Souls of Fire, enfim, que são bandas de algum modo de horizontes em termos musicais distintos do Weatherman. Também, por causa daquilo que disse há pouco, não é conhecido no nosso espectro nacional música como aquela que faz, portanto, e logo por aí é diferente dos restantes. Que incorporação trazem estas pessoas, também que sou o background, que se, na sua opinião, se veio a refletir neste novo álbum do Eyeglasses for the Masses? Não, eu acho que, pronto, se calhar a primeira coisa é que se tratam de pessoas que, antes de mais, que são fãs do meu trabalho, não é? Pronto, isso começa logo por aí. E depois também pelo facto de serem músicos que estão habituados a ouvir também aquilo que são os meus gostos pessoais. Eu acho que é um bocado, eu acho que esses dois fatores juntos de facto fazem com que sejam os músicos mais perfeitos para tocar comigo neste momento. A partir do momento que há uma sonoridade definida para The Weatherman, não obstante haver sempre diferenças de disco para disco, mas é, a ideia que eu tenho é que o Alexandre mantém uma regularidade bastante interessante, e se dúvidas houvesse nessa regularidade, basta pegar no tema que dá nome ao disco e na componente de piano que lá está vertida. Aquilo que eu pergunto é que, assim, esta incorporação de novos músicos, foi fácil enquadrá-los sem perder essa, enfim, essa regularidade? Sim. Essa sonoridade lhe é tão peculiar? Sim, isso é uma questão curiosa. Eu acho que o contributo deles, acho que por si só é um fator que torna essa regularidade, entre aspas, lá presente, não é? Eu acho que, aliás, se calhar uma das razões pelas quais o disco é, se calhar, bastante consistente do princípio ao fim, a nível sonoro, principalmente, eu acho que se deve precisamente à contribuição dos músicos. Thank you. podemos dizer é que, como previsão do tempo, alguns ali em novembro tivemos acesso àquilo que era uma previsão precisamente deste novo disco, Report-me ao Ice 2, portanto, que na altura já tinha até um teledisco, gosto mais do termo assim, é para anunciar precisamente um novo álbum. Sim. Sendo que agora, para mostrar, vem a escolher de facto outro tema para o Calling All Monkeys para mostra. Esta partilha do Ice 2, já há alguns meses atrás, já estava praticamente o álbum montado, ou o Ice 2 era de algum modo premonitório do que estava ainda a ser construído? Sim, digamos que eu lancei essa música precisamente para ser uma espécie de um teaser do que poderia ser, do que poderia vir a ser o resto do disco. Embora eu não tivesse ainda gravado na altura, mas já foi um pouco, digamos, para ir ganhando terreno, para ir vendo um bocado como é que as pessoas reagiam. Acho que foi um bocado por aí. I wanna scream, I wanna throw me, I wanna go all over you. I will dress into your dress, the inconvenience of a mask, yeah. I wanna dive into your soul, don't wanna ride a one-way road. If love's an anchor, you should stick it in your veins. Ice, you are not my baby anymore. In time, will I ever be a winner? Ice, you are not my baby anymore. In time, will I ever be a winner? The winner takes it all, and the winner is your pride. If love's an anchor, you should stick it in your veins. Ice, you are not my baby anymore. In time, will I ever be a winner? Ice, you are not my baby time, will I ever be a winner? The winner takes it all, and the winner is your pride. Concorda comigo se dissermos que ouvir o Ice 2, ou até mesmo agora este Calling All Monkeys, sim, que seria muito redutor definir o trabalho do Weatherman por dois temas, ou até mesmo, enfim, ficar aqui com a impressão que do Weatherman é isto? Eu acho que, de certa forma, se pode considerar que o Weatherman é isso. no sentido em que de facto passa um bocado a imagem de que é um projeto muito prolífero, não é? Digamos que não tenho só uma linha muito fixa por onde andar sempre. Eu acho que a minha principal característica enquanto compositor é precisamente o ecletismo, não é? Portanto, nesse sentido, eu acho que sim. Eu acho que o facto de haverem dois temas bastante diferentes um do outro, acho que acaba em parte por mostrar aquilo que eu sou também. Mas isso devia, desde logo, despertar nas pessoas a curiosidade de ouvir o disco inteiro. E daí a minha pergunta. Hoje, cada vez mais, as pessoas ouvem... As pessoas ou aquilo que está mais ligado, interessado na música, mas vive muito de um tema ou dois. Sim. O que é que preferia? Quem, de facto, ouça estes temas até à exaustão e que os divulgue, ou quem, até no recolhimento da sua casa, tenha o cuidado de ouvir de fio a pavio este novo disco? Eu acho que o ideal era serem as duas coisas, não é? Eu acho que... É claro. Não é? Eu acho que é um bocado essa a nossa expectativa enquanto músicos. Claro que às vezes não é possível e se calhar às vezes parece-nos injusto como se calhar tu sentes que há pessoas que se conhecessem bem o disco que se calhar iriam adorar e que por qualquer razão ouviram só um single que, opa, e que por qualquer razão não gostaram assim tanto, percebes? Sim, opa, mas eu acho que isso faz parte, não é? Acho que é tudo muito... Acho que é tudo muito imprevisível nesses aspectos, não é? Nunca se pode prever a forma como as pessoas vão... Ouvir, não é? Têm sim aderir, não é? Bring your banana. E nessa adesão, dentro do seu termo, vem a explorar muito bem a componente de imagem. Aliás, os videoclipes tradiscos, ainda que estejam a ser youtubados, como já aqui usámos às vezes o termo, porque, enfim, em espaço aberto, pouco espaço há para a música e para a imagem, mas a verdade é que as pessoas vão ao YouTube. Aliás, pelo que eu julgo saber agora da geração mais nova, praticamente é lá que eles ouvem música e têm acesso à música. Daí a necessidade desta componente de imagem. Falo-vos deste facto dos seus telediscos, que são extremamente interessantes e, enfim, despertam a curiosidade para ver do princípio ao fim. A pergunta é que falo-nos dele, da criação deles, e o que é o seu dedo também na escolha das imagens? Eu confesso que cada vez mais fiquei mais exigente em relação à imagem e mais especificamente em questão aos vídeos. Eu acho que era uma altura em que é lançada tanta coisa, não é? Eu acho que se tem que ter muito cuidado com isso tudo, não é? E acho que não basta os vídeos serem tecnicamente bons. Eu acho que também é importante que tragam sempre ideias novas, não é? Acho que tal como uma música é importante que comuniquem algo novo também. E sim, eu tive também a sorte de conhecer o Vasco Mendes, que é ele que tem feito a maior parte dos videoclipes desde há uns tempos para cá. Aí pronto, acho que é um pouco a conjugação disso tudo. Por outro lado, a sorte de ter nos conseguirmos reunir das pessoas que achamos certas. Neste caso, eu acho que o Vasco Mendes assenta que nenhuma luva na minha música, não é? E pronto, e de facto, pronto, eu tento dar o meu input e depois eu tento ir com ele e discutir as coisas e pronto, e depois pronto, é sempre uma coisa feita sempre a dois, não é? Mas normalmente as ideias partem de mim, ele é que às vezes dá assim uma direção um pouco diferente, mas em termos técnicos também, mas acho que nós fazemos uma bela parelha. I'm turning off the engine, clearing out the view. We should meet again, 'cause you come from the dark side. Yeah. be. Vem o verão, onde efetivamente há a maior capacidade de vir a mostrar estes discos. A escolha da Cida agora para, enfim, o mês de abril, o mês de maio, tem muito a ver também com aquilo que é a previsão de novos concertos, e reporto-me desde já, agora acho que é mais as fitas e por aí diante. Mas é curioso que nunca penso muito nisso, por acaso. Eu simplesmente achei que como, portanto, iria, que como iria ter o disco pronto alguns em janeiro, pá, eu acho que sempre fiz deixar aí um espaço de 3, 4 meses no máximo, sempre. Acho que é o timing ideal. Mas confesso que nunca penso muito nisso. Se, pá, se é para dar mais concertos ou menos, pá, isso para mim, pá, isso depois tudo o que aparecer, mas que é sempre por acresto. Took the time to hold on to her. Time is a changing. How come you never took the time to know what goes on? Ain't no way this love will die away. Ain't no way this love will die away. Darling, never stop to amaze me. Darling, never stop to amaze me. Your eyes as an ocean, I can see my own reflection in those tides in motion. Oh, what a feeling, I could look at you without ever, ever feeling. Time to hold on to her. Time is a changing. How come you never took the time to know what goes on? Não queríamos deixar ir embora. E falando aqui de concertos, vai ter bem próximo. E quando estamos a gravar, enfim, será daqui a duas semanas, mas podemos dizer que no momento em que vai para o ar, será no dia 16 de maio, que vai ter um concerto para macacos. Percebe-se a alusão também ao tema do disco, mas não podemos deixar de, até pelo nome que lhe atribuiu, deixar de fazer referência a ele, ainda que seja longe de nós, estou a falar no Zoo da Maia. Mas fala-nos, enfim, no espetáculo, que inclusive, o que sabemos, tem entrada livre para o público, desde que haja a compra de bilhete para visitar o Zoo da Maia. Sim. Isso foi uma ideia que eu tive já há uns tempos. Portanto, já na altura em que eu compus a música, eu sempre tive... Porque assim, eu acho que uma vez um artista chegado ao quarto álbum, eu acho que deve-se ter sempre um bocado de ideias fora da caixa, percebes? E essa, de facto, essa ideia, acho que é um bocado juntar o útil ao agradável, não é? No sentido em que eu vou pegar também no conceito da própria música e do próprio vídeo e vou passá-lo para a prática, digamos assim. E pronto, eu acho que vai ser um evento que tem uma carga simbólica, acima de tudo, muito forte, não é? E a prova disso é que desde que nós começamos a espalhar, portanto, a palavra acerca deste concerto, os médias em geral estão a aderir imenso. Claro, e fico atentos, mas pela singularidade. Dreaming. Pois bem, Alexandre, olha, muito obrigado uma vez mais pela disponibilidade aqui para com a Boa Nova. Obrigado. Portanto, vamos marcando sempre com a data em que o Alexandre entende. Tem sido 3 anos, mas vamos marcando então estes encontros. Sim, para falarmos aqui a 2 ou 3 anos. Exatamente, para falarmos aqui dos seus trabalhos. Okay. E é sempre um gosto recebê-lo aqui na Boa Nova. Sim, sim, muito obrigado, muito obrigado. Eyes that shine upon a smile, lost arrows towards the sun, blast on the way to the universe, spend our time. Understood that we could get along.